Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Estamos de volta aqui para o episódio 123 nessa semana aí que foi de Brasil Game Show, muita coisa acontecendo, mas o evento mais importante é a volta dele, que é o nosso programador da BioWare em Montreal. Depois de 3 episódios ausente, Fernando Seco está de volta. Tudo bom, Fernando? Oi, o que tô fazendo aqui? Ele perdeu o ritmo, sabe, mas ele tá sem ritmo de jogo, mas junto da gente também aqui, Rafa Kunen, game designer da Gameloft em Toronto. Tudo bem, Rafa? Beleza. Então, ó, hoje a gente vai começar assim, hein, diferente. Recebemos de um dos nossos ouvintes uma abertura para o podcast, mais uma, abertura musical. Então, é o ouvinte... O quê? Já tá reclamando. Eu acho que essa vai gostar. Tô 2 semanas fora e aí, tipo, já mudou já tudo. Já mudam tudo. O Guilherme é Marcos, o Rafael chama Carlinhos. Então, o nosso ouvinte, Ben What's His Name, mandou uma abertura pra nós aqui. Eu acho que é um pseudônimo isso aí, mas não sei. Vamos ouvir então. Zabuzeta, toca aí a abertura que Ben What's His Name mandou pra gente. Vamos lá. Fantástico, cara. Totalmente. O cara leu o meu profile, cara. Fantástico. O Rafa nunca jogou Super 10, joga Tetris com Walkthrough, é isso mesmo? Não, essa foi divina, cara. Essa, tipo, a gente veio fazer um banner e botar no site, assim. Ela foi muito boa, muito boa. E o Seco zerou sem morrer tudo quanto é jogo, hein? Puta que pariu. É skill, né, cara? Ou mentira, não sei, um dos dois. Eu achei fantástico, não sei. Talvez o Ben tenha uma carreira em outro estilo de rock que não seja tão agudo, mas fora isso, eu acho que foi fantástica a abertura aí. Então, obrigado, nosso ouvinte, né? Parece que ele tá se escondendo atrás de um pseudônimo, mas tudo bem. Essa foi a abertura, eu curti muito, cara. Achei muito engraçado. Pô, Scorpions, Winds of Change, hein, cara? Pô, a próxima eu quero ver Twisted Sister on a Rock, hein? I wanna rock! E ó, o desafio aí lançado para o nosso ouvinte. Foi engraçado, curti. Mas então, estamos aqui para fazer o podcast 123. Não sei como é que a gente faz depois dessa, mas tudo bem. A gente trola o Rafa, cara. Só trola o Rafa e tá beleza. Então, vambora. Eu quero ouvir bastante de vocês, do que vocês têm jogado e tudo mais. E um assunto sugerido por um dos nossos patronos que a gente vai trazer hoje aqui também. Então, vamos começar. Então, primeiro, como a gente sempre faz aqui, pra tirar logo na nossa frente, vamos dar uns avisos, né? Primeiro aviso que eu queria dar aqui é que está para acontecer aí, muito breve, dos dias 11 a 13 de novembro, o SB Games 2015, Simpósio Brasileiro de Games, que é aquele evento da academia, que vai acontecer esse ano lá em Teresina, no Piauí. Então tem muita coisa acontecendo lá. Tem um evento do Unity, que é o Unite 2015 Brasil, pra quem quer aprender Unity, no dia 10. Ou seja, no dia anterior ao SB Games, você pode, né, fazer um pacote aí, fazer o Unite Brasil no dia 10 de novembro, e aí de 11 a 13, o SB Games em Teresina, no Piauí. Vai ter, né, muita coisa, são as trilhas, né, de computação, de artes e design, cultura da indústria, e vai ter também um festival de jogos, né, o podcast foi convidado para ser um dos jurados desse festival, já fizemos aí avaliação de vários jogos, até foi engraçado, né, quando eu peguei lá a planilha para fazer a avaliação dos jogos, aí você sorteia um jogo para você fazer a avaliação. O primeiro jogo sorteado foi o Griffon Knight Epic do Sandro Tomazetti, do careca mais cabeludo de Londrina, Sandro Tomazetti, aí eu, claro, falei lá na planilha que não podia fazer a avaliação daquele jogo porque sou amigo pessoal dos desenvolvedores, mas achei engraçado que o primeiro de todos apareceu esse. Então, já tô sabendo que o Griffon Knight Epic vai estar lá no Festival de Jogos do SB Games 2015. Então, pra quem quiser, é lá em Teresina, Piauí, no Hotel Blue Tree, e o site é o www.sbgames.org. Além disso, né, além do Unite, que é um evento do Unity, pra quem gosta também de Unreal, vai ter um tutorial sobre Unreal 4. Vou pegar o nome exatamente dele aqui, mas eu achei muito interessante, que é o Criando um Shooter do Zero Utilizando a Unreal Engine 4. O Zach Parrish, da Epic dos Estados Unidos, está vindo ao Brasil para participar, trazido aí pelo nosso querido Paulo Souza, que é também da Epic, né, um dos representantes da Epic no Brasil. O Paulo, que é amigo meu de longa data aí da indústria de games, quando ela estava começando, e ele está trazendo então o Zach Parrish para apresentar esse tutorial para a galera que vai estar lá no SB Games 2015, de 11 a 13 de novembro, em Teresina, no Piauí. Então, se você está interessado, ó, vai ter evento de Unity, vai ter palestra de Unreal e muito mais que vai acontecer lá. Eu achei, cara, se eu tivesse oportunidade, era um evento que eu gostaria de ir para ver o que vai rolar. Então, tá dado o recado aí, SP Games 2015 acontecendo em breve, em novembro. Pra não perder o tutorial com o Zach Parrish, que ele é muito bom em explicar coisa. Tem vários tutoriais dele no site do Unreal, inclusive. Olha. A maioria é dele. E o cara é muito bom, assim, em explicar, cara. Ele é, tipo, bem humorado, assim, explica tudo bem com detalhe, passo a passo. É muito bom, cara. E vai estar no nosso quintal ali no Brasil, cara. Né? Porra, achei foda mesmo. Então, a gente aqui tem muita facilidade em criticar quando os eventos tem coisas que não interessam, mas essa palestra em particular. E acho que o evento Unite também, que vai juntar desenvolvedores Unity no Brasil, acho bem interessante que eles estão trazendo pra junto do SB Games 2015 esse ano. Por isso que eu tô falando aqui. Fomos pagos pra falar, não, é porque a gente acha realmente que é interessante pra quem tá querendo aprender e desenvolver jogos no Brasil. O outro aviso que a gente sempre dá é que você que nos ouve e gosta do que a gente faz, pode nos ajudar a fazer mais e melhor disso lá no patreon.com/podcast, você já sabe, né? Então, quem contribui com 3 dólares ou mais, participa da comunidade no Google Plus, onde a gente discute variados assuntos lá, inclusive o assunto principal do podcast de hoje foi sugerido lá na comunidade, a gente gostou tanto que vamos trazer aqui, além de perguntas, a gente interage com todo mundo lá, conversa sobre as notícias, brinca lá com o hype do Fallout, que tá realmente infinito, pro Fallout 4, todo mundo falando disso lá, e muito mais que você encontra lá na comunidade, além do que a gente faz também todo mês com os patronos de 15 dólares ou mais, um hangout onde a gente senta e conversa com muito assim, muita vontade sobre todos os assuntos que a gente quiser, inclusive o Seco vai ter muita coisa pra contar no hangout desse mês, né, Seco? Cala pra gente, faz um jabá do hangout de outubro pra galera entrar em peso e contribuir com o Patreon do podcast, vai. Pois é, tem tanta coisa que eu queria que fosse um hangover com o pessoal do podcast, né? Pode ser, só é fácil de arrumar isso. Pois é, então, tirei férias, né, que vocês sabem, eu não desapareci apareci simplesmente porque não gosto mais do Rafa. Ninguém percebeu que você não tava no podcast. Então, nas minhas férias eu resolvi fazer uma coisa de longa data, que era passar um tempo no Japão. Então foram 15 dias em Tóquio. Caralho. Aí eu encontrei o pessoal de GA Japão, encontrei game design japonês, encontrei pessoal da EA Japan. Aí eu conversei sobre um monte de coisa, sobre indústria de mobile no Japão, sobre arcades, sobre consoles, sobre o quanto a gente é errado, quanto a gente não sabe nada e acha um monte de coisa. Agora eu quero que chegue logo o hangout agora, pô. Eu quero saber disso aí tudo. Tem um monte de coisa que eu aprendi assim, que eu achei bem massa, quero compartilhar assim com o pessoal. Então eu resolvi pegar o hangout pra isso, porque tem tanta coisa pra falar que, tipo, tem que fazer 18 podcasts pra falar tudo. Então o hangout vai ser mais fácil. Então é isso aí, ó. Próximo hangout vai ser sobre as minhas impressões da indústria de console mobile no Japão. Caralho. E o que eu conversei com o pessoal lá, é isso aí. Pô, maneiro, hein, ó. Se isso aí não vai fazer você levantar a bunda da cadeira, sei que o dólar tá alto e tudo, mas ó, tá começando a baixar agora, hein? E contribuir $15 com o Patreon do podcast, eu não sei o que vai fazer. Então o Seco já prometeu aí, figurinha certa, no próximo hangout, a gente também vai estar lá, vamos marcar em breve o hangout de outubro. Quem entrar como patrono agora já consegue participar, né? Contanto, a gente tá dando as fotos de confiança pros nossos patronos, que vocês vão entrar como patronos agora e vão confirmar esse patrocínio no dia 1º de novembro, no caso. Mas quem entrar agora tem a chance de participar nesse hangout. Então fica aí o convite e tudo mais, cara. Olha lá os nossos objetivos. A galera do Patreon ouve também, né? De $3 pra cima, ouve o podcast antes. A gente sempre libera pelo menos um dia antes, né? Quando o nosso editor consegue, coitado também, porque ele faz o trabalho dele no fim de semana. Mas o podcast sai às terças, mas geralmente na segunda-feira já tem um link pra você baixar e ouvir o podcast antes de todo mundo. É mais uma vantagem que só quem é patrono no patreon.com/podcast pode ter. Então entra lá, dá uma olhada e se você acha, né, que a gente merece esse apoio, dá essa força pra nós aí pra gente fazer muito mais aqui no podcast pra vocês. Vamos então, né, falar de jogos, coisas que aconteceram. Seco vai guardar aí as histórias do Japão para o Hangout. Então, Seco, aproveita então você que já faz tempo que a gente não ouve a sua voz aveludada. Diz pra gente o que, que você tem jogado, o que, que você tem feito aí e o que mais interessar. Só pra complementar a abertura nova do podcast, realmente a segunda coisa que eu fiz no Japão foi ir comprar a trilha sonora original do Final Fantasy VI. Olha! Que era uma coisa que eu queria fazer desde 95, 96. Nossa! Pois é, só pra entrar no ritmo, hein? Você falou que me mandou um presentinho, foi esse o presente? Pô, eu tô emocionado, Seco, obrigado, pois cara. Pois é, não, eu mandei pra você uma fotografia, eu fazendo joinha, assim. Que presente de merda! Pelado, não? Aí melhor, hein? É, o problema de pelado é que tu tem que ficar muito longe da foto pra aparecer o corpo todo, né? Ah, entendi, eu não tenho lupa. É isso aí. Eu voltei, joguei um pouquinho de que, League of Legends, andei olhando uns jogos de celular japonês, que eu achei interessantes. Uhum. Eu acho que foi só isso, cara. Porque a semana foi muito corrida, cara. É, chegando, né, fuso horário do caralho também no Japão e tendo que voltar ao trabalho, né, de fácil mesmo, não? É, final de Milestone ainda, aí foi... Entendi. Você perdeu o jogo fantástico onde o Arsenal meteu 3 bagas no Manchester United, a gente riu muito. Não, na verdade, cara, eu cheguei, eu tava tão jet lag de que, tipo, a minha era 6 da tarde, então eu não tava conseguindo dormir, sabe? Aí você viu o jogo. Aí eu vi o jogo. Que aí, foda. Tipo, mas eu tava tão fudido, assim, não consegui nem fazer um post no Skype, assim, ha, ha, ha, nem isso, assim, sabe? Eu tava assim, olha, aí... Gol! Essa foi muito boa, o zumbi comemorando o gol. Pois é, foi engraçado. Mas é. Então, não, nada de especial de jogo, assim, que tem que terminar o Phantom Pain ainda. Tem que terminar? Eu tenho, cara, porque é tão bacana, né? Entendi. Na viagem no voo, eu comecei a jogar o Persona 3, que eu gostei muito do 4, gosto muito do Persona em geral. 5 tá pra sair aí. Pois é, que eu acho que vai ser meu jogo do ano. Sério? O meu jogo. Um ano provável, que tem Witcher, cara. 3, Bloodborne, Metal Gear Solid 5 e Fallout 4, o melhor jogo vai ser Persona 5? Porra, você viu o trailer pra mim, tipo... Ah, bom, você viu o trailer. Ah, então tá. Ah, bom. Você viu o gameplay trailer, cara? O gameplay trailer é muito bom, cara. É muito foda. É que se você nunca jogou Persona, você não tem noção vocês da profundidade. Vocês não entendem. Tá bom então, né, cara? Vamos ver então quando sair. Seco, a gente tava com tanta saudade de você que a gente não consegue parar de te zoar. Ah, o Rafa não pode zoar. O Rafa tem que esperar 3 minutos antes de me zoar. Por que isso? Sei lá. Thank you. Rafa, então não espera 3 minutos não, que nossos ouvintes não têm esse tempo todo. Fala pra gente aí. Primeiro, ó, vou te jogar uma curveball aqui, hein? O nosso ouvinte Pedro Matu, que deixou um comentário lá antes de você falar seus jogos, quero que você responda pra ele rapidinho aí. Sobre as penas do Assassin's Creed, que tanto você criticou, na minha opinião, com razão, semana passada. Ele fala que as penas, na visão dele, podem não ter uma justificativa de gameplay, mas tem uma justificativa de história, que é o Ezio, pelo menos no Assassin's Creed 2, indo buscar essas penas, que era algo que o irmão mais novo dele colecionava, esse irmão que foi enforcado pelos templários. Então, pra ele, as penas são, vamos dizer, uma forma de você conectar pessoalmente, emocionalmente, com o personagem Ezio. Mesmo que elas façam com que você quebre todo o sistema de furtividade do jogo, que o jogo te manda fazer o tempo todo, pra ir atrás delas. Você acha que isso é uma justificativa válida pra você ir atrás das penas ou não? Não acho. Qualquer coisa pode ser justificável, entendeu? Qualquer coisa. Uhum. Tu bota um token qualquer que o jogador tem que coletar e diz, faz parte da história do irmão dele. É uma desculpa. Não, cara, não. Acho que ainda não faz parte, sabe? O core do jogo, o gameplay do Assassin's Creed não é coletar penas. Não é coletar nada nesse sentido. No máximo, orelhas das pessoas que se matou. Isso, se fosse alguma coisa do sentido, sei lá, depois que tu assassina ele, tu pega, sei lá, a dog tag dele, sei lá, entendeu? Alguma coisa que seja a ver com assassinar pessoas, com o gameplay em si, com o que tu tá fazendo, pra tu não. Eu não tô dizendo aqui que tudo tem que ser relacionado com gameplay. Às vezes tu impulsionar a história é o suficiente, sabe? Pra alguma justificativa. Mas num jogo em que o core do gameplay é esse traverso, né? Tu passar pelas coisas e evitar ser visto e tal, tem uma coisa que é puramente pra encher linguiça, sabe? Coletar essas penas. O exemplo que eu dei, por exemplo, do Mad Max, em que os coletáveis fazem parte da narrativa do jogo até, sabe? Uhum. As coisas que tu acha que são aqueles mementos de antes do fim do mundo, sabe? E que eles não te forçam a tu sair da parte principal do jogo pra tu ir lá coletar, sabe? Não é uma coisa. É uma coisa que vai acontecendo conforme tu joga. Sei lá, eu acho que qualquer coisa pode achar uma justificativa, mas não necessariamente aquilo lá cabe pra fazer o jogo ser melhor, não. Entendi. Eu acho que, por exemplo, imagina que essas penas, ao invés de estarem voando pelo cenário, fossem penas de pássaros de verdade que estão dentro de gaiolas, dentro das casas onde você invade. E aí, cada missão, além de completar aquela missão, que talvez você tenha um caminho direto até o cara que você vai matar, você tenha também esse incentivo de explorar o ambiente pra ver se por acaso ali tem algum pássaro na gaiola. Pode ser até um desafio você se esgueirar até ali pra puxar uma pena coitada, né, do passarinho pra levar. Quer dizer, é uma forma de você fazer essa mesma ideia, só que muito mais integrada com jogabilidade. Do jeito que foi feito, pra mim, continua sendo apenas uma desculpa muito esfarrapada pra ter mais horas de jogo e fazer você fazer coisas que, igual o Rafa falou, não combinam em nada com a jogabilidade. Tá, você tem que perceber uma coisa, Gilhard, que você tá errado. Nesse universo existem penas que o irmão dele coletou. Não existe mais nenhum animal que derruba penas. Ah, desculpa. Então todas as penas são nossas. O irmão era tão bom que ele coletou todas as penas do mundo. Isso. E aí o plot é o seguinte: o Ezio tem pena do irmão. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Literalmente, o Ezio tem pena do irmão. Aí, tá vendo? Tá vendo? É brilhante, cara. É brilhante. Mas a gente precisava de você aqui. Porque você não pode baixar a fé. Rafa, agora, depois disso, fala pra nós, fora Assassin's Creed, que outros jogos você tem jogado? Eu tô jogando o último DLC do Dragon Age Inquisition, o Trespasser. Aham. Uhum. Bem legal, não terminei ainda, então não posso dar um review completo, mas até agora tá bem legal, assim, tá ajudando a fechar a história do jogo, tô curtindo bastante. Eu tenho uma pergunta, ele evolui a história depois do final do Dragon Age Inquisition? Sim, ele se passa 2 anos depois do fim do jogo, do jogo principal, daí esse DLC é sobre o que vai acontecer com a Inquisição, sabe? Ah, agora, sim. A Inquisição foi formada pra um propósito e esse propósito não existe mais, sim, sabe? Entendi. Então tem pressão de vários outros reinos, o que, é que vai acontecer com a Inquisição. Uns querem usar a Inquisição como um puppet, outros querem, acham que a Inquisição tem poder demais e tem que ser extinta, sabe? Uhum. Ele tem toda uma trama por trás ali e resolve, assim, né? Por enquanto, né? Não, eu não terminei ainda, acho que tô lá pela metade. E tu vai sabendo o que aconteceu com os personagens e tal. eu tô curtindo. Não quero dar spoiler também, né, mas... Parece interessantíssimo. Isso me lembra algo que a BioWare já fez, que pra mim foi uma das coisas mais interessantes do Mass Effect 2, que era esse processo de você descobrir o que aconteceu com os integrantes da Normandy do Mass Effect 1, que se espalharam pelo mundo e alguns deles você reencontra. Esse, o apelo desse começo do jogo do Mass Effect 2 pra mim era fantástico, assim. E é um apelo totalmente de história, tem nada a ver com jogabilidade, tem nada a ver com nada. É porque você se importa com aqueles personagens, você quer ir atrás da história deles e saber o que aconteceu, e alguns deles, no caso do Mass Effect 2, voltam, né, e se juntam a você de novo. Isso, cara, eu achei fantástico, e agora que você falou que tem algo parecido no Trespasser, dá mais vontade de jogar ainda. É, eu tô curtindo. Alguns reviews falaram que esse é o DLC definitivo, assim, né, uhum, do jogo. Em alguns sentidos, eu gostei dos outros dois DLC, assim, mas esse fecha, assim, o jogo, né, tá fechando por enquanto o jogo pra mim, assim, em explicação do que aconteceu, sabe, uma força do tamanho da Inquisição, sabe, como que os outros lugares lá que percebem o poder da Inquisição. Imagina o desbalanço de poder que ela causa nesse mundo depois dela ter servido o seu propósito, né? Uhum, exatamente. Isso é legal, assim, até porque você acompanhou a história, né, de como os Seekers of the Truth lá surgiram, uhum, sabe, e da Beijo, Inquisição Cassandra. Antiga. da Inquisição Antiga, sabe, que não existiu mais e teve que ser retomada, sabe? É, acho que fecha, assim, sabe? Eu acho que tá bem legal, assim, o conteúdo. Maneiro. No meu caso, eu tô jogando várias coisas, terminando New Vegas. Né? Nosso amigo Petrucci, que teve aí dois episódios atrás, entrou outro dia aí pra me dizer que ele fez uma road trip nos Estados Unidos e encontrou as mesmas cidades que aparecem do New Vegas, todas destruídas. Tipo, tem a cidade chamada Prim. Eu não sabia que ela existia de verdade. É a cidade que tem lá um cassino bem grande com uma roller coaster, né? Uma montanha-russa atrás, assim. E no New Vegas ela tá toda destruída e tal, mas ela existe de verdade, cara. E o Petrucci fez um road trip e passou por esses lugares, disse que ficou emocionado quando viu as paradas do New Vegas lá, de verdade, antes, né, do apocalipse nuclear. Então, muito maneiro saber que eu tô passeando por lugares que, na verdade, existem, assim, eu não sabia disso. Claro que Vegas eu sabia, mas o resto das pequenas cidades eu não tinha essa noção. Então, tá muito bom ainda. Cara, como eu deixei passar um jogo foda de história, de quests muito maneiros, é o melhor que a Obsidian tem a oferecer. Talvez 20 horas de jogo aí, só deu crash uma vez, e mesmo assim, com esse um mod que eu instalei pra salvar com frequência, ele salva automaticamente com frequência e eu não perdi praticamente nenhum progresso, que é muito legal, curtindo demais. E experimentei também um novo game que chama Contradiction. Ele é um jogo todo em FMV. Pra quem ouviu a gente falar um tempo atrás do Her Story, ele também é um jogo onde você tem que descobrir, solucionar um crime, né? Mas é bem diferente do Her Story, no sentido de que ele é um adventure clássico. Point and click, não tem pixel hunting. Toda vez que tem alguma pista no cenário, ele mostra pra você onde tá aquela pista, porque a mecânica do jogo não é ficar achando as pistas, e sim achar contradições nos depoimentos dos personagens. E é todo em FMV, você vai lá conversar com alguém, tá tudo gravado em alta resolução, né, a conversa. Então você pode ver a expressão dos personagens, isso te dá algumas dicas, se ele tá falando a verdade ou não. É muito melhor, por exemplo, do que a Lei Noir fez lá, né, há vários anos atrás, porque esse é um jogo em FMV, então você tem toda a qualidade de performance de atores profissionais fazendo isso. E a mecânica é muito simples, é, você coleta essas pistas, que são quase que óbvias que elas estão ali, mas você conversa com um e com o outro e aí você tá procurando contradições. A única mecânica, assim, mais relevante que tem no jogo é você selecionar dois trechos que aquela pessoa falou que você acha que contradizem um ao outro. E aí, se eles estiverem corretos, se realmente aquilo for uma contradição, seu personagem vai e questiona aquela pessoa sobre essa contradição. Não, mas peraí, você falou que tinha ido não sei pra onde quinta-feira e só voltou na segunda. Como que você falou que você viu fulano na sexta nesse outro lugar? E aí a pessoa vai e entrega um pedaço mais do mistério. Achei muito interessante, tá no Steam, baratinho, foi $10.90 que eu comprei. E pra quem quiser, então, cara, Murder Mystery, entendeu? Total, muito maneiro, que é o Contradiction, que eu tô curtindo bastante, não terminei ainda, mas vou terminar, que é gostoso. É um jogo, assim, leve, curto, sabe? Bem legal de investigação. Então chegamos aqui na parte principal do podcast 123. Como eu falei, ela é uma sugestão do patrono Eduardo Baião, lá na nossa comunidade do Google Plus para os patronos do podcast. O Eduardo, ele linkou, né, um artigo falando assim, os 10 programadores mais influentes da indústria. A gente não vai querer falar de programadores aqui, que a gente acha que é mais interessante falar de desenvolvedores em geral. Quem seriam os nossos 10 desenvolvedores mais influentes da indústria, na nossa opinião? Podem ter influência para nós, ou pode ser influência que a gente reconheça que seja da indústria em geral. E aí cada um de nós vai falar um e vai falar um pouquinho, tem que ser bem rápido para não ficar gigantesco, que são 10, falar um pouquinho do porquê que aquela pessoa é tão influente na indústria, na opinião nossa. Então eu vou começar para dar tempo do Seco e do Fernando pensarem nos seus primeiros aí. Seco e do Fernando, porra. É, do... então, porque você vai fazer dois de uma vez, Seco. Não, é, mentira. Pois é, incrível. Rafa não pode falar. Eu tô muito emocionado que o Fernando falar, voltou. É só o Fernando e o Seco. E o Fernando, o Seco e eu. Desculpa, cara. Eu tô muito emocionado com a volta do Fernando. Eu tô igual a menininha, entendeu? Pulando na frente. Eu achava que você tava emocionado pra falar do seu desenvolvedor. É porque é o Fernando e o Seco, né? O desenvolvedor mais influente. Não, eu tô brincando. Então o Fernando e o Rafa Kunen vão pensando aí no seu primeiro, sua primeira sugestão. Eu vou falar um que pra mim é praticamente papai na indústria. Vocês sabem muito bem que é Shigeru Miyamoto. A contribuição do Miyamoto para a indústria é imensurável. Ele inventor do Donkey Kong, do Mario, Zelda, cara. Toda a estrutura de jogos que a gente... que praticamente salvou a indústria quando ela quebrou devido ao fracasso do Atari, né? É, o Miyamoto foi o cara que tinha os jogos que iriam ser colocados nas máquinas que iriam salvar a indústria, que no caso foi o NES, né? E antes disso, nos arcades. Miyamoto realmente é uma figura que, até de uma forma bem despretensiosa, parece, né? Porque ele fala que as inspirações dele, por exemplo, do Zelda, ele ia brincar, né, na floresta que tinha no bosque perto da casa dele, e aí ele começou a imaginar essas aventuras fantásticas. Não sei se ele ia brincar de pijama verde e tal, mas ele cita isso como inspiração para criar o Zelda. E o Mario também, que é, né, quantas aí mecânicas de jogos foram inventadas e reinventadas pelo Mario, que eu não tô falando só dos primeiros Mario lá, o Super Mario Bros. 1, que inventou a plataforma 2D do jeito que a gente conhece, várias técnicas, inclusive de você ensinar o jogador como jogar e tudo que a gente viu, até o bem documentado aí na última E3 e tal, mas também Super Mario 64, Action Adventures em 3D com platformers, como fazer isso de uma forma gostosa, bem feita, foi o Mario 64, foi isso, Zelda Ocarina of Time, obviamente, e os Zeldas anteriores, o Zelda 1 no NES também, que outro jogo tinha a profundidade, né, e era a abrangência de um Zelda 1 na época do NES, não existia, então tudo isso eu acho que coloca o Miyamoto na posição que, sem dúvida, qualquer lista de top 10 desenvolvedores, ele tem que estar. O que vocês acham? Com certeza, né? Esse é o primeiro ó, concurso de qualquer lista. Pode crer. E agora, quem quer fazer o próximo? O Fernando ou o Seco? Vai, Fernando. Qual é o seu próximo game dev mais influente na indústria? Se você é na ordem, não. Um que você sabe que vai estar no top 10, pode falar. Pra mim é Richard Garriott. Richard fucking Garriott. Isso aí, tipo, cara. Muita gente nem sabe quem é esse cara mais, né? Então... O que ele fez? Fala pra nós. É pra isso que a gente tá aqui. Back in the day. Eu acho que na época que... No meu tempo! Pra mim, ele foi um dos caras precursor de lore, de universo. Sem dúvida. E assim, desenvolvimento de personagem, sabe? Mesma relação com personagem, com o universo, como jogador de age. Então ele fez do último um até o último, sei lá, Pagan e Wonderworld e coisa assim. Então, acho que a coisa mais incrível pra mim que ele contribuiu é o fato de que você entra naquele universo, você vê que é um universo vivo, as suas ações influenciam um monte de coisa. E assim, lore é genial, assim, sabe? Você conhece os caras, sabe a história dos caras, tudo faz sentido, assim, tudo encaixa, o mundo evolui, o mundo muda, as ações do jogador influenciam as coisas. E cara, criação de personagem e universo, cara. Desde sempre, todos os universos que ele criou dos últimos foram fantásticos pra mim, sabe? Eu acho que não só, né, cara? O Ultima 4, por exemplo, que você cita muito aqui, eu vejo as pessoas, por exemplo, falarem do Metal Gear Solid 5 hoje, dizendo assim, cara, mas é tudo é muito bem pensado no gameplay, eu faço coisas inusitadas, faço coisas que eu não imaginava que o game designer tinha previsto e elas funcionam. Por exemplo, o cara lá que tem a fita do cara cagando no banheiro, você se esconde no banheiro e toca essa fita, os guardas envolvem volta, pensam assim, tem alguém cagando nesse banheiro, não vou olhar dentro do banheiro. Esse tipo de coisa que o Kojima faz, pra mim, isso nasceu com o Richard Garriott, em você, todas as opções de interação que você tem com os personagens no Ultima 4, onde você faz perguntas pra eles e fala coisas inusitadas, achando que, o game designer não pensou nisso. E tá lá, cara, esse conteúdo. Isso que eu acho, assim, eu posso não ter estômago pra jogar o Ultima 4 hoje em dia, mas o que eu achei sempre fantástico que o Richard Garriott fez, e ele pra mim foi o primeiro que fez isso, foi essa atenção ao detalhe, não só na história, igual você tá falando, mas no game design também. Já que você comentou detalhes, por exemplo, uma das coisas que sempre me impressionou nos últimos é todo o lore do Moongate, que são portais que abrem com as luas, assim. Então tem tempo real que passa, etc, etc. Então, a primeira vez que você joga, você tem um negócio azul no meio do nada. Você tenta chegar nele e ele fecha, assim. Aí, tipo, você volta e um dia você descobre o que ele faz. Na verdade, são os gates que teleportam pra cidade das virtudes, assim, ou pra algum lugar aleatório do mundo, sabe? Pra algum lugar perdido. E até no 3, assim, você cai num rodamoinho com o barco que você roubou dos piratas e você descobre um outro mundo lá. Lá é o segredo de um monte de coisa, assim. E, tipo, tem um monte de coisa pra você descobrir. E aí, cara... Aí você rouba, aí todo mundo quer te prender, sabe? É, esse sistema, por exemplo, cara, é de você chegar numa cidade, roubar alguma coisa e aí a cidade ficar contra você. Isso não existia nos games antes. Não é que nem hoje em dia, assim, que todas as cidades... Tu é criminoso em todas as cidades. Não, você é criminoso naquela cidade, sabe? Porque você tentou roubar lá, sabe? Era bem feito. É, tem umas coisas absurdas, assim, sabe? Que até hoje eu fico muito nostálgico, assim, de poder ter jogado todas elas. Entendi. Mas acho que, assim, um momento pra mim que mais me marca, assim, dos últimos é Ultima 6, a The False Prophet, que... A abertura do jogo é assim, você tá na sua casa vendo a televisão e de repente você ouve um barulho, você vai na janela, você vê as pedras do Moongate, abrem. Daí o texto diz assim, Britânia precisa de você, Avatar. Tipo, é tudo em primeira pessoa assim, sabe? Então, porra, Você, tipo, Avatar, é o jogador, assim. É, tipo, cara, é muito welcoming assim, sabe? Tipo, você entende o que acontece no mundo, você sabe que quando Britânia precisa de ajuda, você é chamado. Então, quando aquilo acontece, é como você tá na sua casa e realmente, sabe? É muito, muito fantástico. Sua vez, hein? Você vai falar também, tá? Não se preocupa, não. Obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade aqui. Queria deixar público a minha gratidão. Quem é você mesmo? Convidado, Seco. Rafa Kunin, conhece não? Ô, Rafa. Entendi. Você é primo do Igor de Castilho do Rocco? Igor de Castilho da Game Loft agora, cara. Olha só, em primeira mão. E nosso amigo Igor de Castilho, agora é um orgulhoso funcionário da Game Loft Montreal. Parabéns ao Igor, eu sei que ele ouve a gente aí. Quem sabe em breve vamos estar juntos aí, não sei, vamos ver, estamos negociando. Você vai casar com ele? O Igor é casado, se não fosse a gente deve pensar, eu também sou. Rafa, eu sei que o Igor é uma grande inspiração para nós, mas que outros game devs estão entre os 10 mais influentes para você? Então, cara, os dois que vocês falaram, assim, pioneiros totalmente, assim... Sim, né? Não tem nem como argumentar, mas eu vou tentar ir um pouquinho antes ainda. Olha. Eu acho que é injusto a gente falar de videogames como a gente conhece hoje, sem mencionar Gary Gygax, que fez D&D, né, cara? Acho que tinha que ser o Rafa pra lembrar disso. Puta que pariu, vai lá. Sabe, eu acho que não tem como a gente falar de RPG como a gente joga hoje, seja Dragon Age, seja Witcher, seja lá o que for, sem mencionar o cara que criou, né? Claro que também é justo falar Dave Arneson, que foi o cara que criou junto com ele, né? Sim. Esses dois caras que criaram Dungeons & Dragons lá antes de videogame ainda existir, né? Como a gente conhece hoje, mas que influenciaram tanto os jogos que a gente joga hoje, né, cara? Eu acho que pelo menos uma menção numa lista eles têm que existir. Olha, eu acho justo demais, até pra corroborar algo que a gente fala aqui, que desenvolver jogos não necessariamente precisam ser eletrônicos. Muito que a gente aprende e da onde essa doutrina veio, ela veio dos jogos que não eram eletrônicos. E você aprende game design pra cacete estudando, por exemplo, jogos de tabuleiro, sistemas de RPG. Olha, eu acho, sim, fantástico. Eu não teria pensado nisso, por isso que eu tô mais feliz ainda de você ter trazido o Gary Gygax, cara. Não, super justificado, cara. Videogame, como a gente quer, é uma mídia de jogos, né, cara? Tem isso. Jogo de tabuleiro, jogo de cartas, de lá que for. No fim, eles são todos jogos, né? São produtos de entretenimento. O que muda é a maneira como a gente joga, sabe? E o que tinha na época, assim, né? E pro fato de que influencia até hoje jogos que a gente joga de uma maneira tão forte, assim, não tem como deixar esses caras de fora, né? Vai sair aí o Sword Coast Legends, baseado em Dungeons & Dragons. Vai ser mais uma proposta de experiência multiplayer de RPG no computador. Tá se sentindo aí essa influência até hoje. Quantos outros sistemas saíram, existem por causa de Dungeons & Dragons? É absurdo, cara. Até Call of Duty, velho. Até Call of Duty? Claro, cara. Você tem level, você tem skill, você sim, é verdade. Sistema de progressão, né? Elementos de RPG estão entrando em todos os jogos agora, né? Pois é. É, exatamente. Sistemas de classe, de arquétipos, isso tudo vem do D&D, sabe, cara? Quero ver o dia em que o sistema escolar do mundo vai adotar um sistema de progressão tipo de RPG, cara. Tem algumas, propostas já de sendo executadas. Imagino que tenha. Tem um site, inclusive, cara, eu vou tentar achar pra depois botar no podcast. Não sei se eu mandei pra ti um tempo atrás. É uma proposta, sim, de que os alunos escolhem classes, né? Tipo, guerreiro, clérigo e tal, ganhando notas boas ou indo assiduamente pra aulas, coisas assim, vai ganhando XP e vai passando de nível, e passando de nível tu ganha skills, né? Porque a skill depende da classe. Tipo, um clérigo, por exemplo, pode, uma vez por prova, perguntar pro professor se a resposta dele tá certa ou não. Sabe? O professor não vai dizer a resposta, mas o poder que ele tem é perguntar, tá certo ou não tá? Sério, o professor diz, isso, tá, sim ou não. Sabe? E quando tu vai passando de nível, ganhando esses poderzinhos, cara. Que foda. Genial, cara. Por que não tinha isso na minha época? Ô, Rafa, se tivesse a tua época, o Giliard ia ser o ladrão, cara. que gratuito isso, Rafa. E que ladrão o quê? Eu ia ser o paladino, pô. Uh-huh. O cara lá, assim, o ladrão. Tipo, uma vez por prova, pode, sei lá, roubar uma outra prova de alguém. É, pode colar. E substituir, né? Tenho direito a colar, caralho. Muito bom, cara. Você tem que achar esse link agora pra gente botar. Eu quero ver e quero que os ouvintes vejam também. Continuando aqui na nossa série de top 10 desenvolvedores mais influentes da indústria. Seco, você tem mais um aí? Quer falar mais um ou não? Eu tenho mais dois, mas um deles eu queria comentar. Eu não sei se ele entra como game dev, mas eu acho que... Tipo, eu acho incrível. É Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu. O Seco tá todo inspirado pela viagem ao Japão e soundtracks que ele trouxe de lá. É. E aí já traz logo Nobuo Uematsu, mas eu acho muito justo, vai. Não, não que não é justo, né? Não, é totalmente justo. Mas você tá assim, igual um cachorro abanando o rabinho, né? Pois é. Não, mas, cara, Final Fantasy, trilha sonora foi sempre genial, assim, muito inspirador, assim, sabe? Muitos momentos épicos, assim, não seriam tão memoráveis sem a qualidade da trilha sonora, sabe? E como é importante, né, cara, pra gente lembrar das coisas, as músicas, né? Pois é, cara. Foda. Tipo, às vezes a gente esquece, assim, que é parte do game dev também, sabe? Parte fundamental. Não é só porque, sei lá, eu curto Final Fantasy, mas, assim, eu acho que tudo que ele faz é muito memorável, assim, sabe? É muito incrível, assim, e é muito inspirador, assim, porque ele conseguiu criar a contribuir com momentos inesquecíveis assim, em videogame, pelo menos pra mim, por muitos anos, sem até dúvida. Hoje, sabe? Pô, Nobuo Uematsu também, compositor do Chrono Trigger, então tem lugar especial no meu coraçãozinho. Tá vendo? Tá vendo? Vai dizer. É foda, valeu. Mandou benzaço. Tá, é mais um aqui, o quinto da nossa lista, mas essa lista não é em ordem, é só uma lista de top 10, conforme a gente vai lembrando. Pra mim, não tem como deixar de fora John Carmack dessa lista. Hell yeah. Programador da id Software, cara que desbravou fronteiras, principalmente em termos de computação gráfica, mas não só. Eu acho que é underrated o quanto ele também contribuiu na execução das ideias, né? Que é game design também, você transformar. Então, naquela época onde cada detalhe que você queria colocar no game tinha uma dependência muito grande no que você consegue fazer, dada a tecnologia da época, estamos falando aí, né, do Wolfenstein 3D, do Doom, principalmente, Quake, né, são os grandes achievements aí do John Carmack na id Software, e ele junto com o John Romero, acho que é justo citar o nome do Romero, mas o John Carmack, pra mim, até pela consistência, pela quantidade de anos que ele até hoje vem aí inovando e empurrando a indústria pra frente, ele é uma figura que tem que estar em qualquer dessas listas. Shooters, por exemplo, não seriam o que são hoje sem o John Carmack, e ele abriu realmente portas para muito desenvolvimento interessante em 3D. Praticamente, cara, ele era o consultor sênior de NVIDIA, ATI, todos os fabricantes de placas de vídeo na época, para colocar features nas placas que seriam tirados proveito nos games. Ele estava participando ativamente desse processo, e os games em si não seriam os mesmos se não fosse pelo John Carmack. Eu acho que tem que estar em qualquer lista dessas. Eu acho que tem também, para fazer um paralelo, se dá para fazer, né? Eu acho que John Carmack tá para FPS, né? Como Sid Meier tá para jogos sem em dúvida, turno, cara. Né? Estratégia em turno. Hoje em dia ele apenas assina, assina a Sega Civilization. Ele não é mais o designer, né? Mas o fato de que ele é ainda o diretor do estúdio da Firaxis e ainda assina todos os jogos, ou seja, todos eles têm que passar por o crivo dele, digamos assim. E pelo fato de ele ter sido esse pioneiro, né, cara? Ele pegou o que computadores fazem de melhor, né? E simplificou todo o decision making, toda a complexidade de cálculos de um jogo que seria, por exemplo, um jogo de tabuleiro, para adicionar uma complexidade absurda, deixando o computador fazer o trabalho pesado para si. Sim, né? Sem dúvida. Ele é o modelo dos jogos dele, é isso mesmo. E outra coisa que às vezes as pessoas subestimam, e a gente tá falando aqui de game devs influentes, então tem tudo a ver com isso. Às vezes o cara não precisa ter feito do início ao fim 20 jogos, se ele inspirou 50, certo? Só com o trabalho dele. Então, quando você fala de Sid Meier, aí você pega os designers-chefe subsequentes das séries Civilization e outras séries como o Brian Reynolds, o Soren Johnson, até o pessoal de outros jogos de estratégia que não eram vinculados, mas que com certeza tiraram inspiração do trabalho do Sid Meier. Então, se você pensar que ele inspirou todas essas pessoas e o trabalho dele acabou, né, dando esses outros frutos que podem não ter o nome dele ou não podem não ter 100% do tempo dele aplicado ali, eu acho que é tão válido quanto você ter sido um game dev influente. Eu acho que o Sid Meier não deve nada a nenhum dos outros que está nessa lista por causa disso. Mais um, hein? Mais um. Já temos 6, hein? Seco. Quem é o número 7 da nossa lista? Aí você falou que tinha mais um, então é a sua vez. Eu acho que já que... Se a gente comentou do John Carmack, cara, não tem como comentar do Tim Sweeney, cara. Tim Sweeney. Enquanto o Carmack provavelmente inventou um monte de parte de rendering e técnicas que a gente usa hoje, esse cara definiu o que é tools hoje em dia, assim, sabe? É. Tipo, 97 ele já tinha visão do que ia ser hoje, assim, sabe? Tudo que tem hoje já tinha alguma semelhança no que ele bolou lá em 97 com o Unreal, sabe? E, cara... Sou fãzaço do Unreal Forever. Eu acho que muito, tipo, hoje em terceira geração aí, Xbox 360 e PlayStation 3, é Unreal, sabe? Tipo, a definição é Unreal, assim. E hoje em dia, o standard de tool é Unreal, assim, sabe? Todo mundo corre atrás do que os caras fazem, assim, sabe? E é tudo por causa da visão desse cara, assim, que é um cara que não gosta de games. Não joga. Gosta de tech pra caralho. E olhou out of the box, assim, sabe? O que que essa indústria precisa, assim, que ninguém tá fazendo, assim, sabe? Cara, eu acho que tudo que a gente tem facilidade hoje, que a gente em games, a gente deve em algum grau esse cara. Sem dúvida. A gente sonha, né, com um dia em que qualquer pessoa vai poder ter suas ideias e ter plataformas em que elas possam executar aquelas ideias em forma de games. A gente, né, conversa muito sobre isso aqui, que a nossa indústria só vai realmente explodir quando, tal e qual outras indústrias, por exemplo, cinema ou literatura, qualquer pessoa possa pegar e ter ferramentas muito básicas que as permitam colocar naquela mídia suas ideias. Nenhum dessas pessoas dessa lista fez mais por esse objetivo do que o Tim Sweeney, eu acho. Transformando o Unreal de um engine que competia lá com a id Software em, na verdade, uma ferramenta autoral de conteúdo para games, com uma usabilidade, uma facilidade que ainda não é trivial, não é a tia da esquina, não vai conseguir fazer sem estudar bastante. O Rafa, tu quer dizer, né? Não, coitado, o Rafa sabe fazer, sabe usar o Unreal pra caralho. Não é, obviamente, esse paraíso que a gente tá falando, mas se alguém deu mais passos pra gente chegar lá, esse alguém é o Tim Sweeney, com certeza, o líder de desenvolvimento dos engines Unreal. Ô Eu acho que o próximo, ele é um pouco mais recente. Acho que a influência dele se propagou um pouco mais, assim, né? Que é, acho que não se limitar a uma perspectiva pra criar gameplay diferente. Eu tô falando do Ken Levine com System Shock 2 ou até Bioshock. Que hoje em dia, se tu fala first person shooter, tu imagina, sei lá, Quake ou até um Modern Warfare, né? O Call of Duty, alguma coisa assim. Mas pra tu pegar uma perspectiva e adicionar tanto mais a ela, né? Dar tanto mais significado pra ela, né? Criar todo comportamentos diferentes e o FP ali, né, do first person passa a ser o passageiro daquela experiência, né, e não só como tu interage com ela, mas tudo que é criado ao redor dali, né, acho que elevou jogos em primeira pessoa para um outro nível, né, tanto com System Shock 2, quanto anos depois com o sucessor espiritual Bioshock, eu acho que e continua sendo levadas, né, acho que essa influência continua, eu espero que continue por muito tempo, assim, né. Rafa, se eu tivesse aí em Toronto, te dava um abraço por ter lembrado do Ken Levine, cara. Até jogos como, sei lá, o Deus Ex, desde o antigo até as sequências, foram muito inspirados por esse trabalho do System Shock 1 e 2, sabe? Sem dúvida. Se a gente quiser mencionar Warren Spector também, mas que é parte da mesma escola. Geração ali, né? Isso aí. Escola. Isso. Ali eu acho que vale também mencionar. Não, mas valeu aí o Ken Levine. Não vão gastar ficha com o Warren Spector, apesar dele merecer bastante, mas é porque realmente é como você falou, é a mesma escola. Mas é, Irrational Games tinha que ter uma citação aqui como um estúdio muito influente, cara. É demais, assim, na indústria. Muito bom. Fernando, esse eu vou mandar um agora que eu acho que você, até mais do que eu e que o Rafa, vai reconhecer a influência desse cara, tá? Hidetaka Miyazaki, o líder da From Software. Por que que eu tô falando isso? Eu posso não ter tido a melhor das experiências com Dark Souls, com Bloodborne, mas é inegável a influência desse cara na indústria, principalmente mais recentemente. Ele praticamente trouxe uma nova leva de jogabilidade que é, pra alguns, punitiva, frustrante, mas muito bem resolvida, né? E muito, vamos dizer, justa no sentido de que você errou, você sabe por que você errou, a culpa foi sua que você errou e você vai tentar de novo. E pra muita gente, pode não ser pra mim, pode não ser pro Rafa, mas pra muita gente isso aí se tornou o novo santo graal dos jogos, sabe? A nova experiência definitiva pra essas pessoas. Então, eu, apesar de não ser o meu estilo de jogo preferido, eu respeito e eu acho que a visão dele, a coragem de ter colocado jogos desse tipo pra fora numa época como a nossa, onde a tendência era todo o contrário, era setinha na direção do objetivo, era segurar a mão do jogador em cada passo do jogo, isso pra mim tem que ser reconhecido. E aí você pode falar mais do que ninguém, o que que é Souls, Bloodborne, o que que é a jogabilidade que Hidetaka Miyazaki trouxe pra indústria pra gente. Fala. Não, eu acho que... Eu falo demais, sério, então não vou começar agora. Mas acho que você tocou um ponto importante. Eu acho que enquanto estava todo mundo indo pra um lado assim, jogador é retardado e precisa que a gente proteja ele de todos os males da humanidade, inclusive aprender. Ele, não, tipo, o jogador é um inteligente e vai aprender sozinho, assim, sabe? E o que ele não conseguia aprender, a gente tem um ecossistema online de comunidade pra resolver isso. E, cara, e comunidade online de Dark Souls, Demon Souls, etc, etc, tipo, é muito unido, assim, sabe? É uma comunidade genial, assim. E, cara, tipo, juntou comunidade, pessoal se ajudando, sabe? Algo que não... completamente fora da curva, assim, sabe? Eu acho que é incrível isso, sabe? Não tem nem muito o que falar, porque eu lembro que era muito decepcionante, assim, todos os jogos. Tipo, tem muita coisa pro jogador, né? Tipo, eu gosto que às vezes o jogo deixa algumas coisas em branco pra eu tentar resolver, eu aprender, assim, sabe? Você não precisa... Eu gosto do desafio de aprender alguma coisa nova, assim, sabe? Pra mim foi uma breeze, assim, sabe? É, pra muita gente. É por isso só que eu tô falando também. Pode não ser pra mim, pode não ser pro Rafa, mas pra muita gente é isso. Rafa, o último slot no nosso Top 10, então você vai ter a oportunidade de trazer mais um game dev influente pra gente, diz aí. Esse cara, extremamente influente pra mim, né, quando eu comecei, alguns dos primeiros jogos que eu joguei, eu acho que hoje em dia, talvez, assim, o jogador hardcore, que se diga, né, o jogador mainstream, talvez não sinta tanta influência dele, mas Will Wright não pode ficar de fora dessa lista. Nossa. Né, cara, em termos do Sid Meier fazendo a simulação por turno, eu acho que Will Wright foi pioneiro em termos de simulação em tempo real, né? Jogos de simulação, inclusive, simular cidades, simular vida de pessoas, assim, né? Uhum. Acho que como ele levou isso, levou esse tipo de simulação para um computador, para uma pessoa casual entender como essas coisas funcionam, sabe? Uhum. Eu acho que não dá para ficar de fora dessa lista, assim. A influência dele na minha carreira foi enorme. Eu acho que até hoje ecoa, né? Na indústria. Com certeza. Ele é mais um dos caras que trouxe sistemas muito inovadores, assim, de simulação, com muito detalhe. Cara, o Will Wright é realmente... Inclusive, ele... Palestras que ele dava eram coisas, assim, né? Totalmente fora da caixinha, assim, que a gente curtia muito uhum. ver na GDC e tal. O Will Wright é um visionário da indústria de games mesmo. Então, acho muito justo também que ele esteja aí fechando nossa lista do Top 10. Com certeza, teve um monte de gente que a gente deixou de fora. Eu já consegui pensar vários aqui. É, quando você mencionou o Warren Spector, o Ken Levine quase ficou de fora. Posso só mencionar alguém, só pra não deixar de mencionar? Menções honrosas, vai ser. Menções honrosas. Ed Boon e John Tobias. Ed Boon, John Tobias, do Mortal Kombat. Sam e Dan Houser, do GTA, da Rockstar. Ray Muzica, Greg Jeschuk, da BioWare, os doutores. O que mais que vocês pensam aí? Já falamos Warren Spector. Tem muita gente, né? É foda. Pois é. Talvez o Ralph Baer, que foi o inventor lá dos videogames mesmo, né? Enquanto hardware. Muita gente aí, cara. Bom, vocês com certeza têm muitos outros nomes. Então, esse é um episódio que demais pode aproveitar, né? A memória de vocês e a opinião de vocês. Então, deixem lá seus comentários. Gabe Newell. Quem mais? Gabe Newell. Gabe Newell, cara. Nossa, foda. O dono da Valve. O cara que nunca vai fazer o Half-Life 3. A Blizzard, cara. Eu não sei qual é o nome da pessoa que a gente que caberia não existe, cara. Colocar aqui. Mas a Blizzard, tudo que ela fez... Nossa, a gente vai até amanhã só lembrando dessas coisas. Então, você... Também deixe sua mensagem lá, deixe sua opinião no comentário, né, do episódio 123 no podcast.com.br. Com certeza lá na nossa comunidade do Google Plus também vai ter muito comentário sobre isso. O Seco tá sendo engraçadinho aqui no nosso chat, mas a gente fecha a parte principal por aqui. Vocês vão ficar sem saber qual foi essa piada, infelizmente, porque ela não é publicável. A gente fecha aqui a parte principal, vai. Pod Quiz. Pod Quiz musical, olha, semana passada eu lancei o desafio. Falei que iam ser pod quizzes mais difíceis e que ninguém ia descobrir. Nossos ouvintes, do jeito que são, foram lá e, né, esfregaram na minha cara com 5 respostas, 5 pessoas adivinharam o pod quiz musical da semana passada. Então, me provando que eu tava errado e que eles conhecem, sim, mais dos jogos do que eu imaginava, vou tocar aí o pod quiz do episódio 122 pra vocês lembrarem. Seu, que você teve Mega Drive? Pô, eu não ia falar, mas que som de Mega Drive genérico que você pegou, hein, cara? Porra! Não, mas pra quem jogou esse jogo, ia reconhecer logo. É que não sei quanta gente jogou. Isso aí é Shining Force 2 de Mega Drive, um RPG Tactics, né? Baseado em combate tático. Muito gostoso, um precursor, assim. Não pode se dizer que é precursor do Fire Emblem, que Fire Emblem existia desde antes. Mas é na mesma linha ali. E foi o primeiro que eu joguei desse estilo, muito antes até do Final Fantasy Tactics. Então, Shining Force 2, quem acertou em primeiro? Em primeiro lugar, o Carlos Eduardo Soares. Ele correu lá no site e comentou rapidão, assim, mal tinha saído o episódio, já tava lá a resposta dele. Além dele, o Fernando Santos, o Tarcísio Rezende, o Gian Francischini e o Márcio Roberto. Todos esses provaram aí pra mim que eles sabem muito mais sobre música de games do que eu imaginava. Shining Force 2 do Mega Drive. Agora, continuando a ideia de fazer pod quiz musical um pouco mais difícil, tem mais um essa semana. E de novo, esse... Agora sim, hein? Agora vai. Ninguém vai acertar. Quero ver. Eu duvido que você que tá ouvindo saiba que música é essa aqui. Vocês não têm ideia, né? Duvido. Não vai dar pra adivinhar essa, não. Quero ver se os ouvintes são bons mesmo. Então fica aí, Pod Quiz Musical, deixa lá o seu comentário no episódio 123 no site podquest.com.br ou pelo Twitter, @podquestbr. Música. é isso, senhores e senhoras. Chegamos ao fim do episódio 123, o episódio que marca a volta de Fernando e Seco para o PodQuest, além do Rafa Kunen, que estava sempre aí comigo na ausência do Fernando. Estamos muito felizes de ter o time todo de volta. Esse é um episódio que com certeza vai dar muito o que falar, muito espaço para a sua opinião, para o seu comentário. Então a gente convida novamente que vocês façam exatamente isso. Digam para nós aí o que vocês acham, quem foi que a gente deixou de fora, ou o que a gente colocou na lista que você acha que não deveria estar. Eu acho que não tem ninguém, mas a gente aceita qualquer argumento, inclusive os errados. Não, mas zoando, vai. Deixa sua opinião assim. E, Fernando, obrigado, bem-vindo de volta. E é nóis, hein? De nada. Rafa, Kunen também, brigadão. Aproveita aí o restante do seu domingo. Valeu. Então é isso. Giliar Lopes também se despede aqui. Um abraço pra vocês até semana que vem com mais um podcast. E tchau. Este episódio do PodQuest é dedicado à memória do Carlos Alberto Duim, o seu Carlinhos, meu sogro, pai da minha esposa, Cíntia Duim, que infelizmente nos deixou na última quinta-feira, dia 8 de outubro de 2015. Seu Carlinhos deixa sua esposa, Maria Aparecida, sua filha Cíntia e todos nós que o conhecemos, muito triste por ter nos deixado, mas sabendo que ele descansa em paz.